Bastante aplaudido pelo público, o grupo está com nova formação e muita vontade de fazer a coisa certa. Vamos ouvir Dito Popular com Tribunal MCs. Aí, maluco, se liga, moro. O crime tá no ar, se liga na fita. Tribunal da firma, maluco. Onde acreditou? Dona Leste, São Paulo, tá em Paulista. É assim. Se você pensa que é fácil levar a vida de malaco, jogar capoeira, queimar baseado, trocar tiro com a polícia, pra luz do dia, rolar esquemas para logo mais, fazer uma fita, uma goma das formas, e rolar muita grana, só joias, cassete, TV, cobertura de bacana, tu tá acionado, tô ligado, vou na confiança, de automática na mão, meto o pé, derrubo tudo na moral, coro. Fique na paz, não me aborreça agora, caso contrário, mano, canto fora. Tudo certo, rapaziada, vamos nessa, já temos o que queremos, o resto não interessa. Os otários colaboraram para o bem deles, não matamos ninguém, fizemos nossa parte. Pois surtar não é profissão, é uma arte. Ser bandido não é fácil, nem tente. Tem que ter postura e QI suficiente. Se ligue na fita, não vacile e me escute. Se liga, se liga. Se ligue na fita, não vacile e me escute. Então se liga, se liga. Se ligue na fita, não vacile e me escute. Se ligue na fita, ei ladrão, se liga. A percepção de um drão tem que ser constante. Maluco é esperto, sempre atento a todos os lances, para não entrar em parada errada. Buscar a boa, mano, a boa, pra ficar no sossego e curtir a tendência. Encontrar a rapaziada para o samba de mesa. Na moral, longe das tretas, logo vai ficar a pampa com a sua preta. Em malandragem, a esperteza, saber entrar e saber administrar. Estudar os seus passos para não cair em cilada. Porque roubar por roubar não é bem por aí, seus irmãos. Tem que se ter um objetivo a seguir, empregar bem. O que se adquiriu com o furto, eu sou um preto. Não torçam as minhas palavras, todos têm o direito de escolher o seu destino, ser um otário honesto, um bandido cipa, um pagapau da polícia, um homicida, um assassino. Então olhe aí e faça a sua escolha, acertei uma delas. É não. Tribunal nem está aqui para agradar ninguém. Você concorda comigo, mano, tudo bem, pela ordem, mas torno a repetir que ser bandido fulano não é pra qualquer lado. Isso aí. Para qualquer lado, não é. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile e me escute. É preciso ser malandro de atitude. Se ligue na fita, não vacile e me escute. Então maluco, se liga. Se ligue na fita, não vacile e me escute. Se liga na fita. É rentável o mundo do crime, mas poucos lucraram com isso. Se deram bem, a maioria está no veneno. Apesar de enjolados, ainda estão devendo. Há pessoas aqui fora e quando sai sem asa, cara, é ordem ligeira. Deixar o cara já era, paletó de madeira sem exceção. Então, zapiar não dá lucro, essa é a questão da malandragem, palavra-chave. Não faça mula, seja decisivo, pois não existe, então não tô. Isso é sugesta. Eu vou ficar auxiliado, tem que mostrar serviço, Patrício. Então, ou você é sangue bom ou você é ninguém. E na ativa não existe descanso, todos querem seu trono. Fique ligado, sem hesitar, maneiro, um abraço. Ultrapassado, sai de lado, é embaçado. Manter a posição de malaco. E pra você que está de fora, não fique empolgado. Não vá de embalo na ilusão de ganhar o dinheiro fácil. Andar em meia malandragem e ser respeitado. Fazer pequenos adiantos, cara, pare de sonhar acordado. Pois levar a vida de malaco não é fácil, é muito. ligeiro, tá ligado? Tá bem as foda. É preciso ser malandro de atitude. Se liga na fita, não vacile e me escute. Tribunal, mantendo a real.